Não se diminua pra caber num coração que só tem espaço debaixo do tapete. Você não tem culpa se ela não chega um palmo à frente do nariz. Mas qualquer coisa eu tô aqui. Na verdade eu sempre estive, só tô deixando você viver livre. Mas mesmo assim não quero ver você sofrer. Se ela não quiser, já tem quem vai querer tá na sua frente. Que azar o meu e que sorte a dela. Eu amando você, você amando ela. Eu só quero você, você só quer conselho. Por que será que ela te trata desse jeito? Que azar o meu e que sorte a dela. Eu amando você, você amando ela. Tenta lá, se não der certo, me avisa. Posso ser o segundo, terceiro, quarto da sua vida. Na verdade eu sempre estive, só tô deixando você viver livre. Mas mesmo assim não quero ver você sofrer. Se ela não quiser, já tem quem vai querer tá na sua frente. Que azar o meu e que sorte a dela. Eu amando você, você amando ela. Eu só quero você, você só quer conselho. Por que será que ela te trata desse jeito? Que azar o meu e que sorte a dela. Eu amando você, você amando ela. Tenta lá, se não der certo, me avisa. Posso ser o segundo, terceiro, amor da sua vida. Tenta lá, se não der certo, me avisa. Posso ser o segundo, terceiro, quarto amor da sua vida.